Moda sé. Chegou de causa, anatomia do caos. Cuidado, que o grande irmão está olhando para vocês. Nossa vida é muito caótica. Nós tentamos desenhar a anatomia do caos. É isso que nós vamos passar agora. foda-se o machismo e o patriarcado, foda-se a imposição da igreja e todo o Estado, foda-se esses que não querem ter, querem ter privacidade, querem ter, ou melhor, poder em cima das decisões de outras pessoas, impedindo a mulher de abortar, sendo que é o direito dela, a liberdade começa pelo útero. Vida! Foda-se autoridade! Foda-se autoritarismo! Coisa que nós somos a favor é do aborto, meu. Quanto mais dia que passa, cara, nós vemos crianças nascendo num mundo onde não existe a mínima estrutura para a sobrevivência dessas pessoas. Se para nós já não existe uma sociedade compatível para a nossa sobrevivência, imagina para as pessoas que estão nascendo dia a dia. Nós somos totalmente a favor do aborto. E fodam-se as pessoas que são contra. Seja em inglês, mostra a nossa realidade de uma forma bem direta. No fucking way. Significa sem caminho. Nós somos uma juventude que, por incrível que pareça, apesar da tecnologia, apesar de toda a nossa política dita evolucionista, fazemos parte de uma juventude sem perspectivas de vida. Somos uma juventude que está relegada a um futuro negro. Então essa música fala sobre a falta de perspectivas da juventude. No fucking way. Rise! Essa música fala de um perigo constante, overdose. Thank you. Valeu. Valeu por todo mundo aí, cara. Valeu. Muito massa.